A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. O brasileiro sempre demonstrou um desejo mórbido por apreciar a desgraça alheia e a mídia, como sempre faz muito bem, consegue tirar muito mais sangue ainda dessas situações e muitos programas voltados para a violência de hoje são frutos aí dessa curiosidade desgracenta e, obviamente, também, né, claro, do excesso de crimes e acidentes que ocorrem em um país como o Brasil. Eu acho que o mais icônico dos programas do gênero foi o Aqui Agora e ele gerou centenas de clones que até hoje infestam as TVs brasileiras. E claro que na minha casa nós éramos um dos lares ali que assistiam ao jornalístico do SBT. Isso me lembra algo, e eu falo sem orgulho nenhum disso, Walter Rezende, porque meu pai, Nelson Moreira, se ele ficasse sabendo ali de algum assassinato, o que ele fazia? Botava a família no carro e íamos não, lá não, não, ver. Não. Sim. Em loco. Sim, tudo. A gente ia lá ver o que acontecia, cara. Ah, não acredito. Sim, e eu me lembro de uma vez que ele me levou pra ver um estupro. Cara que tinha sido... Aconteceu, um estupro acontecendo. Um cara que tava enforcado, manja. E o cara... Mas que diabo dava na cabeça do seu Nelson? Morbidez só, né? E aí, ele me levou pra ver um enforcado, e o cara tava enforcado no meio do mato, então tava ali os carros de polícia, tal, tal, tal, a galera, e o cara já tava sem os pés, porque os bichos já tinham comido, e foi a cena mais dantesca que eu já vi na minha vida, e até hoje eu tenho pesadelos toda vez que eu lembro dessa porra, cara. Que merda, cara. É. E esse incrível hobby do seu Nelson poderia ser unido a outro hobby dele, que era o de gostar de rádio. Meu pai sempre gostou muito de rádio, né? Sim, com um bom caminhoneiro. É. E eu fui pegando essa idolatria também ali pelo rádio e por um dos gênios da comunicação que aliava as duas coisas, que era o rádio, que eu gostava muito, e a criminologia. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Gil Gomes, que é o tema dessa edição do Agente 86. Esse senhor que mexeu tanto com o meu imaginário que eu fico até hoje falando de velharia aqui para as pessoas. Por conta disso, cara. Até aquele dia, Alice tinha uma vida comum. Era uma vida agitada, é bem verdade, mas comum para uma jovem como ela. Eu não sei se o Gil Gomes é comum para pessoas que de outros estados, né, de outras cidades. Acho que após o Aqui Agora, sim, né, Val? Virou... Após a TV, sim. Depois, enfim. Eu acho que depois do Pelé e do Silvio Santos, é o homem mais imitado do Brasil. É, todo mundo gostava de fazer aqueles jargões dele. Porque ele terminava o programa dele... Gil Gomes, yes, yes. Bom dia. Bom dia. O Alexandre gostava quando ele repetiu o mesmo termo ali umas 5 vezes. Deram 3 tiros nele. 3 tiros. 3 tiros. 3 tiros nele. Eu ficava maluco, cara, pra ficar ouvindo o Gil Gomes, porque a trilha sonora era muito boa, né? Eu gostava das inserções de merchandising que ele fazia. Aí, o assaltante entrou na sala, estava ali dentro o dono da casa, com muito medo, e o dono da casa gelou, caiu, bateu, machucou, passe gelou. Era ótimo isso. Acho que foi no Natal de 86, 85. Eu ganhei um radinho à pilha do meu pai, Sanyo, e era só AM, né? É. Ondas e calças curtas. Ondas e calças curtas. Eu ficava ouvindo de manhã, Gil Gomes. Adorava. Eu sentava no quintal com colado o meu ouvido no radinho de pilha e ficava curtindo ali as histórias macabras do Gil Gomes. E eu sonhava ali, ah, um dia eu quero falar no rádio, ter um podcast. E eu pensava essas coisas. E eu acho que poucos se lembram, mas o Gil Gomes, ele também tinha um outro programa noturno. Olha só como eu era fã do cara. E aí nesse programa era só de casos do além. Então ele contava com... Eu acho que era... histórias que o povo conta, era alguma coisa nisso? Assim. Então, à noite, eu ficava ali ouvindo os contos do além com a voz do Gil Gomes. Pra dormir era um cagaço total, mas... Ele era o Hitchcock do Brasil? É, mais ou menos por aí. E você falou aí que gostava de que ele falava, deram três tiros. Ele repetia muito. E você sabe que o Gil Gomes, na infância, ele era gago. Olha só. É por isso que ele... Talvez seja aí um surto de lembrar que ele era gago. E aí, eu acho que com uns 18 anos, parece, pelo que eu li, ele começou a se embrenhar no rádio e fazia programas esportivos. Ele era repórter de esportes. E aí, quando que ele inverteu pra essa parada da sanguinolência? Peraí. Mas ele entrevistava um jogador na beira do campo com o mesmo... Me fale, por que você perdeu o pênalti? Acho que era mais ou menos por aí. Mas o momento que ele partiu pra sanguinolência foi que ali na rádio que ele trabalhava, tava acontecendo um crime, tipo dois andares pra baixo, era num prédio, tava acontecendo um crime. Ele catou o microfone e desceu correndo pelas escadas e foi lá acompanhar o que tá acontecendo. Pegou em loco ali. Que cabo comprido tinha esse microfone. Provavelmente. E aí ele acabou virando o grande fenômeno, né? E aí ele foi o maior repórter policial do Brasil, passou por várias emissoras de rádio, foi um dos ícones da TV, no Aqui Agora, como a gente falou. Aí depois ele foi pra Rede TV e foi pra Record, onde, ao meu ver, ele fez o maior cocô nos testículos que alguém pode fazer, que ele foi apresentar a Escolinha do Barulho. Não, ele fez isso. Fez isso, cara. Aí não dá, né? Porque a Escolinha do Barulho, aquela imitação vagabunda da Escolinha do Professor Raimundo, que até o Sidney Magal o também Gil apresentou. Cara, eu nunca ouvi falar nisso. Pode dar uma youtubada aí que você vai achar o Gil Gomes como o professor da Escolinha do Barulho. Aí toda aquela mística em torno daquele homem, caiu. Com a voz macabra, que transformava Hitchcock. Crimes em coisas tão atraentes para uma criança como eu. Alexandre, e ao contrário do que muitos dizem, ele está vivo. Está vivo, sim, porque ele não faz mais rádio, mas as pessoas acharam que tinha morrido. Né? Eu achei que ele tivesse morrido. Não, ele está vivo, sim. Então, e ele está vivo, ele está aposentado, pois contraiu mal de Parkinson. Olha que merda. A ouvinte Maria Clara Guilhermonte mandou um e-mail dizendo o seguinte, abre aspas, que bom que quiseram homenagear o Gil Gomes. Espero que não zombem muito com ele. Por que zombaríamos com uma lenda? O ícone da tragédia radiodifundida. Meu ídolo. A gente tem muito a tendência de esconder alguns ídolos da gente, né? As pessoas não gostam muito de falar que gostam do Roberto Carlos. Tenho vergonha de falar que eu gostava do Ahá. Aí, ó. Gostava do Ahá. Eu não tenho vergonha de falar que gostava do Gil Gomes. Voltando ao e-mail dela. Eu gostava tanto dele na infância que depois fui fazer jornalismo na faculdade por conta dessa influência. Aí, que bacana. E ele foi meu tema no TCC. Ó. Consegui falar com ele que, ao contrário do que muitos pensavam, não era um homem hostil, pelo contrário, um doce. Acho até que ele me deu uma cantada. Será que ele quis olhar? A gente pega um motelzinho. Mas anunciem aí que ele está vivo, pelo menos estava até duas semanas atrás. O Gil Gomes, né, o Walter, ele não era igual o Afanásio de Azade, porque ela falou aí que ele era um cara doce e tal, porque o Afanásio de Azade, ele xingava os meliantes ali, vagabundo, safrado. Ele era meio alborguete, né? É, isso. O Gil Gomes já era mais light ali, ele era truta forte ali, tanto da polícia como dos bandidos. Inclusive, eu vou daqui a pouco contar uma história que eu acabei de lembrar aqui do Gil Gomes na minha vida. O Flávio Bertoldo mandou o seguinte e-mail, abre aspas. Assim que surgiu o fenômeno Aqui Agora na TV, meu pai tinha comprado uma câmera VHS e eu e meu irmão mais novo, o Denis, fazíamos reprodução do Gil Gomes. Eu vestia uma camisa feia qualquer do meu pai. As camisas do Gil Gomes eram terríveis. Tô ali com as do Faustão de hoje, né? Eu vestia uma camisa feia qualquer do meu pai, inventava algum crime e entrevistava as pessoas da família, os vizinhos, e era um sucesso total. Registrávamos incêndio em formigueiro, cachorro atropelado, pomba morta por estilingue e muitos outros. Um dos casos clássicos de quando eu era um Gil Gomes juvenil, infelizmente não pode ser visto, pois a fita mofou. Mas estávamos lá, eu e o Denis, reportando um rato que acabara de ser assassinado pelo meu pai a pauladas. E quando o Denis foi fechar a imagem do falecido, não é que o rato se mexeu? Nessa hora, a câmera vai pro chão, Denis e eu saímos correndo e só se ouve os gritos no fundo. Tá vivo, tá vivo! E a minha mãe dá um grito mais forte ainda. Adão, seu inútil, você não matou o rato direito. e a câmera se quebrou e assim acabaram as minhas excursões no jornalismo policial à la Gil Gomes. Tem um curtido na nossa fanpage lá no Facebook. Fazendo isso, vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. A atualização é toda segunda e quinta-feira. Mande também sugestões de episódios para o falecomagenteem86.com.br. Quem, Alexandre, deu a dica deste episódio foi o Rodrigo Leite, de São Paulo. E ele falou o seguinte, abre aspas, adoro o Agente em 86, mas ouço vocês falando muito de coisas do cinema e TV. Acho que deve falar mais sobre o rádio. Ele Correia, Paulinho Boa Pessoa, Zé Bétio e também da lenda Gil Gomes. Fica a dica, abraço. Acatada a sua dica, o Rodrigo Leite. Realmente, eu falei que eu gosto muito do Gil Gomes. Gostava, né? E, inclusive, agora, pensando nesse episódio aí, no YouTube tem várias histórias dele. Se eu fosse vocês... E o meu olho até encheu de lágrimas ali, ouvindo o Gil Gomes. Se eu fosse vocês, eu daria uma sacada por lá. Mas um dos maiores desgostos da minha vida tem a ver justamente com o Gil Gomes. Porque eu já citei aqui algumas vezes que a minha afinada avó Marcela, ela trabalhou décadas em uma delegacia de polícia. Ela era ali copeira, né? Eu acho que ela tinha mais poderes até que o próprio delegado, o titular ali da delegacia. E não foi uma ou duas vezes que ela me disse que o Gil Gomes foi lá e tomou cafezinhos ali com ela. Segundo ela, ele elogiava muito o café dela. É mesmo? Sim. Essa paixão toda, não será que você não é neto do Gil Gomes? Será? Segundo a minha avó, ela falava que ele era muito feio, mas era muito educado. Eu sempre ficava torcendo para acontecer uma dessas tragédias e dar certo, Deus está lá na delegacia. Grande parte da minha infância, eu e meus primos, a gente ficava na delegacia de polícia, que a minha avó ia fazer as revistas. E a delegacia, ela tinha uma arquitetura bacana, assim, para as crianças brincarem. Então eu e alguns primos... Mais sobre as grades, ele brincava de trepa-trepa no pau de arara. Como é que era? Não, tinha um lugar onde ficavam ali as coisas que tinham cadáveres. Sido apreendidas. Brincava com os cadáveres? Não, o cadáver não fica na delegacia. Ah, mas você morre um lá, estuprado. Mas, não, onde ficavam ali as coisas apreendidas que os donos não foram buscar. Eu ficava ali babando, tipo, bicicleta pra caramba, sabe essas coisas? Mas não, mas também tinha, do lado de fora tinha umas árvores, e sempre era ali, era muito divertido aquela minha infância ali na delegacia de polícia. Mas eu sempre torcia pra acontecer uma desgraça, e calhado eu estar lá e o Gil Gomes ir lá fazer uma reportagem, né? E você nunca viu o Gil Gomes? Nunca lá? Vi o Gil só Gomes. Só a sua avó? Só a minha avó. E não é que uma vez, eu acho que já era ali no Aqui Agora. Eu fui lá, daí eu já era um adolescente, eu ia lá tomar café com a minha avó, né? Às vezes, ô, avó, tomar um café, tudo bem? Vai que o Gil Gomes aparece. E tomava um café e depois saía, fazia a visita a ela e depois saía. E tinha um primo meu lá, mais jovem, tava lá, continuou lá com a minha avó, nas brincadeiras de criança. E à noite, não é que tinha acontecido uma desgraça, depois que eu saí, e à noite não passou, minha avó ligou e falou, ah, depois que você saiu, o Gil Gomes veio aqui, vai tá brincando, vó. Sério, foi pro. Vai passar a noite no Aqui Agora. Ficamos toda a minha família ali acompanhando, né? Pra ver o que tinha acontecido. E então, ah, o Gil Gomes na delegacia, perto de casa e blá blá blá. Eis que o Gil Gomes começa a falar: e pra vocês que acham que a delegacia é um ambiente hostil, muito pesado? Não, tem crianças aqui também. Nessa hora eu achei. Seu primo. Eu achei assim: vai buscar uma imagem de arquivo e eu vou aparecer. Quem aparece? Meu primo Vladimir no canto com uma vassoura. Ele fala, a criança brincando com a vassoura. Isso não tava brincando, YouTube? Cara. Não tenho, procurei, mas sei. Mas não tava brincando, tava ajudando minha avó.